chega, conquista, respeito. Tapadinho, eu vou. Pra chegar, conquista, respeito. Tapadinho, eu vou. Pra chegar, conquista, respeito. Tapadinho, eu vou. Pra chegar, conquista, respeito. Eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, ai de mim, só tava o osso. Então eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, ai de mim, só tava o osso. Então o que eu quero pra mim, eu quero pra você. Eu quero que você se erga, se não quer vacilar. Porque eu não vou ficar parado esperando alguém me atropelar. Não vou ficar parado esperando alguém matar a esperança que tá no meu coração, que me dá forças e eu não sigo em vão. Sempre tranquilão e às vezes não. Amizades sinceras são poucas, meu irmão. O que eu quero pra mim, eu quero pra você. Saúde, paz, tranquilidade pra família. Eu vou me organizar que é pra ganhar dinheiro, sem precisar me vender o ano inteiro. Assim que cês querem, assim que vai ser. Rap nacional de atitude proceder. É zona sul, zona oeste, zona norte, zona leste. É o centro, a maldade na cabeça o dia inteiro. Os mano da correria que se envolve com o rap, curte esse rap, é resgatado pelo rap. Apetite tem, apetite tem, pra matar ou pra morrer, mas todo mundo quer viver. Eu sei que o rap faz muito mais que sua religião, que o presídio, o cacetete em vão. Vejo uma criança dançando, break é lindo. Vejo as mães alegres com seus filhos. As autoridades vão ficar de bobeira na pista, não conseguem perceber que aqui é nós na fita. É muito mais que um cumprimento, é uma consideração. Vocês querem tirar sarro da autoestima dos irmãos, mas eu não vou deixar. Eu vim pra incomodar, vim pra cutucar, pra confundir, vou me expressar. Lá, lá, lá. Você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, ai de mim, só tava o osso. Então eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, ai de mim, só tava o osso. Então você pode até fingir que tá dormindo, mas o mundo não para e eu vou progredindo diferente do que você tá pensando. Eu sou trabalhador e vou prosperando, porque eu tenho noção do meu talento e da proporção do amor que eu carrego aqui dentro. E se eu vim pra cá é porque tenho uma missão. Talvez seja cantar rap ou cuidar do meu irmão, porque eu nasci no Grajaú e sei bem o que é uma treta. Eu já vi vacilão morrer por pipi, por... Ascensão profissional é a gerência na biqueira, e o culpado só aparece na campanha dando camiseta. Mas quem sou eu pra te dar conselho? Seja um covarde vivo ou um herói que ganha enterro. São várias as fitas, minha alma vaga sofrida. Se é pra viajar, eu vou viajar na brisa do amor que tá no interior. Das coisas que passei, eu quero esquecer. Oh, pelo amor, eu quero viver. E se faltar o ar de um amigo, eu não vou deixar morrer. Pelo amor, eu quero viver. E se faltar um ar de um amigo, eu não vou deixar morrer, não. Eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, ai de mim, só tava o osso. Então eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, ai de mim, só tava o osso. Então pra chegar, conquistar, respeito. Tapadinho, eu vou. Pra chegar, conquistar, respeito. Tapadinho, eu vou. Pra chegar, conquistar, respeito. Tapadinho, eu vou. Pra chegar, conquistar, respeito. Verdade.